Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar um pouco atrás na ordem da nossa exposição, retomando alguns temas relativos ao exercício necrológico, que algumas pessoas confessam não ter conseguido fazer até agora. Eu queria voltar a esse assunto, também em parte, movido por um apelo que me chegou de um dos alunos, referente a um outro aluno que, tempos atrás, se converteu do protestantismo ao catolicismo, mas o fez através dos legionários de Cristo. E agora, diante das últimas revelações, ele está chocado, desorientado, não sabe o que fazer da vida. Naturalmente, não vou dizer o nome do cidadão, mas ele deve estar me ouvindo neste momento. Então, esta aula é, em parte, uma resposta à situação dele. Quando eu propus esse exercício do necrológico, eu quis deixar claro para vocês, não mediante palavras minhas, mas mediante uma experiência, uma das obviedades máximas da vida humana, que é que a mortalidade, ela dá a forma da nossa vida, na medida em que ela encerra um ciclo de transformações iniciado na própria gestação, ela dá a esse conjunto uma forma final. Se a vida prosseguisse indefinidamente, não seria evidentemente uma vida eterna, porque a eterno aqui não teve nem começo nem fim, né? Seria, digamos, uma vida perene, tem um começo, mas não tem fim, tá certo? Ela não teria uma forma e não seria identificável, ela não seria contável. Você não pode contar uma história sem fim, porque é justamente a duração completa dela que dá o senso da temporalidade. Quer dizer, nós podemos avaliar a importância de certos fatos na nossa vida, justamente pela duração ou deles ou do efeito que desencadearam em nós. Se nós tivéssemos uma vida sem limite para viver, a importância relativa dos vários acontecimentos não seria mensurável e é por isso que eu digo que a vida não teria uma forma, ela não seria narrável. Ao contrário, a nossa vida é eminentemente uma narrativa, né? Ainda enquanto você está vivo, quer dizer, é a narrativa do seu passado que forma a perspectiva pela qual você encara o que vem pela frente e toma as decisões quanto às ações que você deve ou não deve empreender. A necessidade de colocar, portanto, a consciência perante o fato da morte é a única maneira de fazer com que você adquira, então, o senso da forma da sua vida e você possa realmente julgar os seus atos. Por outro lado, veja que o que você está concebendo ali não é bem um modelo que você deve seguir. Por quê? Porque quem está inventando é você mesmo. O modelo não pode vir da própria coisa modelada. O modelo teria que ser imposto desde fora, ser um exemplo, né? Uma coisa que você leu, uma pessoa que você conhece, que você então decide imitar, né? Ao longo da história humana, nós vemos que a ideia de um modelo de personalidade que deveria ser imitado pelas pessoas, sendo que disso dependia então não só o sucesso e o fracasso, mas o julgamento que os outros fariam dele, é uma coisa que estava muito em moda. Entre os gregos e romanos. Na Antiguidade Clássica você vê claramente esses modelos que, por exemplo, o político busca imitar para ele se parecer então com aquelas pessoas ilustres e dar à população uma ideia de que ele é um sujeito confiável, de que ele tem certas qualidades, etc, etc. Com o advento do cristianismo, essa ideia se dissolve em função da ideia da imitação de Cristo. Tá certo? O modelo, então, aí oferecido é um modelo infinito e, obviamente, inalcançável. Então, significa que a imitação de Cristo já não pode ser compreendida no mesmo sentido que a imitação dos personagens ilustres no contexto greco-romano. Cristo se colocava ali, vamos dizer, como um ideal inalcançável do qual os indivíduos podiam se aproximar, assim, como numa assíntota, né? Uma curva que vai chegando, chegando, chegando, mas nunca chega. Então, a ideia do modelo como uma forma definida desaparece e é substituída, vamos dizer, por esta meta divina. Tá certo? Então, isso quer dizer que durante pelo menos 1.500 anos, a ideia desses modelos públicos, desses personagens modelares, ela desaparece do contexto público, sendo substituída pela ideia da imitação de Cristo. A imitação de Cristo também tem uma outra característica. Não é uma imitação externa, não é um conjunto de condutas, né, que você possa mimetizar, por assim dizer, que você possa imitar fisicamente. Né. Trata-se mais de um esforço interno, tá certo? No qual também, uma segunda diferença, o juiz da sua imitação não é o público, mas é a própria pessoa do imitado, a qual não está fisicamente presente dentro de você para julgá-lo. Então você passa a imitar o Cristo não perante o público, mas perante o próprio Cristo. Tá certo? E, evidentemente, esse não é um processo que possa ser observado e julgado de fora pelo distinto público. Então você vê que a ideia do modelo orientador da vida humana, ela muda de característica radicalmente com o advento do cristianismo. Antes se tratava de imitar determinados papéis para que a sociedade pudesse aferir a sua conduta mediante a semelhança ou diferença com esses papéis. Agora, se trata de seguir um exemplo de perfeição que é materialmente inalcançável e de fazê-lo diante dos olhos desse mesmo modelo, o qual julgará você não mediante uma observação externa, mas num confronto íntimo. Tá certo? O exemplo mais característico disso aí são as confissões de Santo Agostinho. Então, quando ele se apresenta diante de Deus, esse Deus é para ele, ao mesmo tempo, o modelo de conduta e o juiz desta mesma conduta. Tá certo? E também é o inspirador da própria busca. Tá certo? Então a coisa toda se torna um processo puramente interior, né? Um processo secreto que se desenrola dentro da alma e já não pode ser observado por ninguém. E é justamente por não poder ser observado que Agostinho conta a sua experiência. Ora, este modelo pelo qual ele se afere é um modelo literalmente infinito. Então, sendo infinito, ele contém também todo o conhecimento e contém também já previamente o conhecimento da própria alma do Agostinho, de modo que, à medida que ele se revela para esse interlocutor onisciente, ele se descobre a si mesmo. O processo se torna muito mais complexo, muito mais dialético do que seria, vamos dizer, a imitação de um modelo exterior. Durante muito tempo a coisa continua assim. Com o advento da modernidade, tudo isso muda repentinamente, porque os modelos religiosos já não servem num contexto onde há uma nova classe em ascensão, uma classe já de aristocrática, já não se trata de uma classe de eclesiástica, mas aristocrática. Onde a conduta pública dos indivíduos passa a ser muito importante como medida de aferição da sua aceitação ou rejeição dentro da comunidade. Quer dizer, a autonomia conquistada, digamos, entre os séculos 15, 16 até 17, pela classe aristocrática em relação ao clero, faz com que, então, a própria aristocracia se transforme numa fornecedora de modelos de conduta, uma criadora e fornecedora de modelos de conduta. Você vê que nessa época se disseminam muito livros com o título de Espelho do Príncipe, quer dizer, como um príncipe, como um nobre deveria agir, quais são as qualidades que se esperam dele. Né? Ao mesmo tempo, você vê que proliferam ali as normas de etiqueta, às vezes bastante complicadas, tá certo? E tudo isso, então, fica totalmente independente da ideia da imitação do Cristo, embora vagamente ainda se inspire nela. Mas, em todo caso, já não é mais um processo interior, é um processo realmente exterior, é um processo de adequação social, ou um processo de amoldagem, né, do indivíduo à sociedade. A ideia da amoldar ou modelar aparece com tanta força nesta época que a própria palavra começa a se disseminar. Há uma verdadeira obsessão da amoldagem ou modelagem, ou em inglês, fashioning. Né? Então, esse fashioning se torna um dos critérios pelos quais os indivíduos das classes superiores, ou pretendentes a membros das classes superiores, começam então a dirigir a sua vida, dirigir a sua conduta, de modo a poder parecer pessoas adequadas àquele novo meio aristocrático. Não por coincidência, nessa época você tem um desenvolvimento muito grande da arte narrativa, tá certo? Então a concepção e visualização de personagens ou de vidas inteiras começa a se tornar muito fácil, e a galeria de tipos humanos, né, que povoam então a imaginação humana, se enriquece formidavelmente. Também há um desenvolvimento enorme da arte do teatro, e o teatro é eminentemente a arte do mostrar, do ilustrar determinadas condutas, não referindo-se a elas na terceira pessoa, mas personificando-as no palco. Tá certo? Então, evidentemente, as habilidades teatrais se desenvolvem muito, não só no próprio teatro, mas elas são também incorporadas na vida social. Quer dizer, um indivíduo que soubesse mais apropriadamente desempenhar certos papéis, né, mais facilmente seria aceito em determinados meios. Acontece que essa imitação, ela nunca, também nunca é perfeita. Né? Pelo simples fato de ser uma imitação, já é então uma espécie de existência de segundo grau, existência diminuída. Então, a ideia da imitação ou da modelagem, ela já traz, de certo modo, a sua própria contradição. A primeira dessas contradições é que, por um lado, ela expressa o que o indivíduo quer realmente ser, tá certo? E, por outro lado, expressa aquilo que a sociedade espera que ele seja. Tá certo? E esses dois modelos, o modelo íntimo e o modelo externo, nem sempre coexistem pacificamente. Então, na mesma medida em que há toda essa expansão da arte teatral, há, vamos dizer, uma intensificação da consciência do aspecto teatral da própria existência, quer dizer, a vida como um teatro. Não é isso? Quer dizer, essa figura de linguagem, o teatro do mundo, o grande teatro do mundo, se dissemina por toda a literatura nesta época, tá certo? Ao mesmo tempo que, com o desenvolvimento da medicina, do ensino médico, se criam nas faculdades de medicina grandes teatros onde se procede ao ensino da anatomia, de modo que havia ali um palco, tá certo? E o professor, ele não está mencionando, não está falando de coisas ausentes, mas ele está exemplificando, ele está exatamente como um ator no palco, ele está mostrando ali aos alunos, né, a estrutura do corpo humano, etc, etc, porque há realmente um corpo humano ali deitado na cama, sendo dissecado, cortado em pedaços e mostrado. Né? Então, não há grande diferença entre esse tipo de teatro e o teatro de arena, né, que se usava muito na época, onde plateia ficava colocada toda em volta e tinha ali um palco no centro. Então, esta temática, vamos dizer, da imitação, da modelagem da alma humana, da personalidade, e o aspecto da imitação e da teatralidade, e no fundo, uma vaga consciência de que tudo isto é uma farsa, tudo isso se dissemina de tal modo entre os séculos. Acho que do século XV até o XVII você vê tantas menções a isso que você decidir fazer, por exemplo, uma coleção, vamos ver todas as menções que tem a figura de linguagem do teatro do mundo, você não acaba mais, tá certo? Então, evidentemente, também começa a aparecer entre os intelectuais mais notáveis uma consciência aguda de que tudo isso era realmente um teatro de marionetes, era tudo uma encenação. E alguns chegavam até a perceber que a encenação ela era aceita integralmente por pessoas que estavam conscientes de que era uma encenação. Ou seja, todos sabem que estão mentindo, e justamente porque sabem que estão mentindo, eles se empenham nisso ainda com mais devoção. Por exemplo, Sir Thomas More, que foi um sujeito que sempre teve uma relação muito ambígua com todas essas coisas, ele chega a observar que, vamos dizer, a farsa da política ela é tanto mais eficiente quanto mais mentirosa. Quer dizer, quanto mais todo mundo sabe que a coisa é mentira, mais aí ainda funciona. Veja isso aí, século XVI. Né? Então, nesse sentido, para ilustrar isso, é que eu coloquei aí estas figuras, que são tiradas de um quadro de Hans Holbein, quadro de 1533, chamado Os Embaixadores. Nesse quadro, vocês podem se reportar agora a figura. Né? Peraí, eu tenho cópias delas aqui. Eu vou mostrá-las aqui, mas vocês observarão melhor nesta cópia que está online. Né? Você tem aqui. Vamos ver se está aparecendo claro. Deste lado aqui, você tem o embaixador da França à Inglaterra, Jean de Danteville. E deste lado, um padre, amigo dele, chamado Georges de Selve, que estava para ser nomeado bispo. Tá certo? Eles estão aqui ladeando uma estante dupla com vários objetos. E esses objetos, eles são, se vocês observarem de perto, há uma ampliação aí. Deixa eu ver se aqui está. Vocês verão alguns dos objetos que estão na mesa. São objetos de uso científico. Você tem globo terrestre e celeste, você tem um compasso, um quadrante, um metrônomo. São todos objetos de medição. Tá certo? E embaixo você tem dois livros. Tá certo? Então você tem ali uma espécie de um resumo do quadrivium e do trivium. Quer dizer, são as artes que mediam o mundo e que, segundo se começa a acreditar nessa época, permitem então que a inteligência, pela primeira vez, capte a forma exata do mundo. Quer dizer, a ideia de que a medida é o acesso à objetividade, que mediante a medida, então, a mente humana escapa, vamos dizer, do fluxo das aparências e se coloca numa posição superior, como de observador supracósmico, que tem pela primeira vez a noção de um cosmos objetivo formado de formas e medidas. Tudo isso está, de certo modo, reunido nos aparelhos que estão aqui nesta mesa. Então, a mente humana se torna a grande medidora. Né? E, ao mesmo tempo, você tem os elementos do trivium, pelos quais esse conhecimento, então, se torna comunicável e se torna patrimônio comum. Só que, você observando com mais detalhe, você vê, em primeiro lugar, que aqui você tem um alaúde. Aqui tem, está aqui na mesa, o alaúde. tem ele um pouquinho ampliado. Não vai dar para ver, eu creio que nem nessa reprodução que vocês têm aí, mas se depois vocês acharem na internet uma reprodução melhor, vocês ampliando mais, mais, vocês vão ver que uma das cordas do alaúde está quebrada. Então você começa a vai. No meio de tanta perfeição, né? No meio de toda esta imagem, vamos dizer, da mente humana como a grande medidora ou mensuradora, no meio de toda esta perfeição e exatidão matemática que está simbolizada por esses objetos, você tem aí um instrumento com uma corda quebrada. Tá certo? O primeiro detalhe que já chama a atenção. Né? Embaixo do alaúde você vê um livro. Né? E neste livro, né, se você ampliar muito, muito, muito, você verá que está aí a letra do hino Veni Creator Spiritus, Vinde, Espírito Criador. Só que está na tradução de Martinho Lutero. Hã? Então, falou, olha, peraí, são embaixadores de um país católico que estão indo para um país que está em plena reforma, né? A Inglaterra. Então, por que que eles teriam que levar, né, logo a tradução de Martinho Lutero? É evidente que o fato de ser essa tradução que eles estavam usando é bastante agradável ao governo do país onde eles estavam indo. Era um país que já estava envolvido, então, na reforma. Né? Conjeturou-se até que essa manifesta hipocrisia de nobres católicos, inclusive um clérigo, né, que vão para um país protestante, né, levando um livro do próprio Lutero como um dos presentes, provavelmente para oferecer ao rei da Inglaterra, estava evidentemente lisonjeando, né, o rei da Inglaterra, mediante uma espécie de aparência de protestantismo, que naturalmente o rei sabia que era falsa. É isso. Conjeturou-se até que a ideia aí fosse a de insinuar que Jean de Danteville estava encarregado de lisonjear a consciência protestante da Inglaterra para acirrar a disputa entre o rei Henrique VIII e o imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Né? Pode ser, pode não ser, mas de qualquer modo, o que se vê é que esses dois jovens diplomatas, tão bem vestidos e tanto sucesso, né, aparecem nesse quadro, ostentando, por um lado, a sua glória, o seu poder, etc, etc, mas se vê que tem um elemento falso ali, né, e gravemente falso, né, já que o próprio representante da religião católica está levando aí o livro protestante. A coisa começa a ficar mais grave quando você observa esta figura que tem no chão, que é como se fosse... Ela parece estar completamente deslocada do quadro, é uma coisa que parece que, embora esteja na parte de baixo, ela não está apoiada em nada, parece como se fosse um disco que está solto no ar. Né? E nesse disco você vê uma figura representada em modalidade que se chama anamórfica. Lentes anamórficas foram inventadas só no século XX. E a lente anamórfica foi inventada pela seguinte coisa. No cinema, eles usavam até a década de 30 sempre os filmes de 35mm de espessura. Mas depois quiseram criar uma imagem mais larga, que ocupasse uma tela maior. Tá certo? Então tinha duas alternativas. Ou você usava um filme de largura maior, e chegou a ser fabricado no tempo um filme de largura maior, ou você comprimia as imagens. Então inventaram uma lente que exprimia as imagens, mas que todo mundo ficava bastante comprido. Né? Então você filmava com essa imagem, com essa lente, e depois, na hora de projetar, você usava essa mesma lente de modo inverso e as figuras voltavam ao seu tamanho normal. No século XVI, evidentemente, não existiam lentes anamórficas, né? Mas existia a ideia. Né? E Hans Holbein realiza aqui este prodígio, né, pictórico. Ele pega ali uma figura e espreme em formato anamórfico de maneira que ninguém saiba o que é. Mas quando você estica a figura, o que você obtém é isto aqui. Uma caveira, né? O emblema da morte. De modo que Holbein está literalmente sabendo o que existe de mortuário por trás de todo este espetáculo. Então, note que nos teatros onde se ensinava medicina, também você tinha várias caveiras ali. Quer dizer, era um lugar muito elegante, né? Mas as caveiras estavam sempre ali para lembrar a morte. Aliás, tinha um morto até na mesa, onde o professor ilustrava as suas lições. Procurando mais, você encontra mais detalhes. Depois você pode até encontrar mais do que eu vou mencionar aqui. Mas um detalhe interessante é o seguinte. Se você puxar, vamos dizer, uma diagonal, seguindo aqui a forma deste disco, e depois você fizer uma diagonal exatamente no mesmo ângulo, no outro sentido, você obterá uma linha que passa aqui pelo meio da boina de Jean de Danteville, né, e vai bater aqui na parede. Na boina de Jean de Danteville tem um outro detalhe, que não, esse realmente não dá para a gente, precisa de uma ampliação muito maior. Ele tem um pequeno broche no meio da boina, que tem a mesma figura da caveira que está no chão. Né? E essa linha vai bater aqui neste canto esquerdo, onde você tem quase que invisível um crucifixo. Só que o crucifixo é visto de lado. Então não parece uma cruz, ele parece apenas uma linha reta. Tá certo? Então, você vê que praticamente tudo que eu estive explicando até agora nesta aula está contido nesse negócio aqui, porque aqueles papéis sociais que esses indivíduos estão representando, por um lado, personificam o que eles querem realmente ser. Por outro lado, representa uma farsa destinada a alcançar um efeito político sobre uma outra pessoa, que é o rei Henrique VIII, que sabe perfeitamente que tudo isso é uma farsa. E, do mesmo modo que a caveira no chão, ela não aparece de frente, mas aparece de lado, o crucifixo também aparece de lado, como que mostrando que houve uma espécie de um deslocamento espacial de toda a cena. Ou seja, o sentido da cena, as figuras que representam o sentido que está no fundo de tudo isso, aparecem como se fosse, como se eu lhes mostrasse este quadro assim. É? Elas não estão invisíveis, mas a estrutura geral da situação passou, por assim dizer, da perspectiva de fundo para o plano. Passou da tridimensionalidade para a bidimensionalidade. Ora, nesta mesma época, né, como se vê nesse próprio quadro, houve um desenvolvimento enorme da arte da perspectiva. Eu mencionei, né, aulas atrás, que durante a idade, até o fim da Idade Média, se usava geralmente o que se chama perspectiva vertical. De modo que, para assinalar a distância dos personagens, das figuras, simplesmente se colocava as figuras mais distantes, né, num plano superior. Então, é como se fosse uma escadinha. Né? O mais próximo está embaixo e o mais distante é representado como se fossem vários andares. Não há diferença substantiva no tamanho das figuras. De modo que a ideia da distância não era representada pictoricamente, não era mostrada pictoricamente, era aludida intelectualmente. Era, não era uma figura, e sim era um conceito. Quer dizer, a mente tinha que, para captar a ideia da distância, tinha de interpretar o quadro, tá certo? E referir, então, a distância à verticalidade. Isso refletia, naturalmente, a ideia, vamos dizer, da própria estrutura do mundo, estrutura geral do mundo, com uma série de círculos concêntricos, onde o que é mais elevado, né, mais elevado, mais excelso na hierarquia dos seres, está colocado no último círculo. E daí há uma série de círculos menores que vão se aproximando da Terra. Né? Você tem o círculo das estrelas fixas, você tem o primeiro lugar que o negócio chama primum mobile, né? Quer dizer, a primeira coisa que foi movida. Depois, abaixo do primum mobile, você tem o céu das estrelas fixas. Depois você tem os vários círculos planetários, né, até chegar, quer dizer, ao mais próximo, que é o círculo da Lua, e depois você tem a Terra ali no meio. Então, a perspectiva que se adotava em pintura era exatamente a mesma que se adotava na representação cosmológica da estrutura da realidade. Note que esses mapas, que eram naturalmente eram geocêntricos, eles não eram somente uma representação da estrutura física do universo, muito menos, mas da estrutura visual da coisa, mas era uma representação da ordem do universo. Eles tinham, vamos dizer, era uma representação analógica e não uma mera cópia pictórica da coisa. De modo que criticar a inexatidão geográfica disso aí é um pouco deslocado, porque ali a geografia, a cosmografia apareciam, vamos dizer, como símbolos, como metáforas, tá certo? De algo que ia para muito, muito além dos fatos de ordem geográfica ou cosmográfica. E também, então, a pintura, a mesma coisa, né? O pintor não estava dizendo que todos os objetos são vistos com o mesmo tamanho, nem necessariamente que as coisas que estão mais distantes estão acima. Ninguém é idiota para confundir, né, a distância com a verticalidade. Quer dizer, não é porque você está vendo a vaca lá longe que a vaca está acima de você, né? Todo mundo sabia disso. Mas não se pretendia imitar a estrutura da percepção visual, e sim a estrutura de uma concepção da ordem do mundo. Quando se introduz, então, a perspectiva moderna, a ideia é imitar o mais possível as sensações visuais tal como elas são realmente vividas. Tá certo? Então, surge a ideia, vamos dizer, de representar a distância horizontalmente. Horizontalmente quer dizer o quê? Referido ao horizonte. Tá certo? Então, surge a ideia do ponto de fuga, que é um ponto que você marca no horizonte, para o qual, né, todas as figuras estão convergindo conforme a sua maior ou menor distância do ponto de observação. Não é isso? É claro. Esta perspectiva é perfeitamente respeitada neste quadro. Você vê que o quadro dá uma noção muito clara de profundidade. Sem esta noção, as próprias figuras, você vê como aparece na pintura medieval, as figuras são todas bidimensionais. Né? Elas não dão a ideia de, vamos dizer, de massa, de peso. Tá certo? Por assim dizer, é como se elas não estivessem representadas pictorialmente, elas estão apenas mencionadas, elas estão simbolizadas. Quer dizer, a pintura não tentava reproduzir a imagem visual do mundo, tá certo? Mas dar uma representação pictórica de um conjunto de conceitos. Portanto, era uma pintura, vamos dizer, intelectual, né? Então, com o advento, vamos dizer, da perspectiva moderna, as figuras adquirem, então, uma presença corporal notável. Tem umas que parecem, né? Quando você vê certas pinturas de Caravaggio, por exemplo, o personagem parece estar até saindo da tela, né? Quer dizer, cria um realismo visual muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, se perde o sentido, vamos dizer, da estrutura conceptual que está atrás, né? Vamos dizer que a como representar aí a ideia da ordem do mundo, ordem total do mundo, que estava presente implicitamente em qualquer pintura do período anterior. De qualquer pintura, mais modesta que fosse, vamos supor que a gente fosse pintar a primavera, né? A ordem vertical está dada lá, de qualquer maneira. Então, durante um tempo, os pintores buscam articular as duas coisas, né? A ideia da perspectiva visual, que insinua a distância horizontal, e, ao mesmo tempo, a montagem vertical, como, por exemplo, quando aparece uma cena terrestre aqui, e em cima aparecem os anjos, e em cima dos anjos aparece Deus, né? Todos eles representados ao mesmo tempo com uma perspectiva horizontal, que dá, então, a ideia da profundidade, a ideia da massa, não é isso? É claro que aí fica muito estranho, porque as duas coisas são realmente incompatíveis. Não é isso? Por exemplo, se você vai usar a perspectiva horizontal, então Deus, que está mais longe, teria que aparecer menor. Então você coloca Deus menor e, ao mesmo tempo, você coloca acima. Isso você está o quê? Combinando duas ideias, combinando a perspectiva vertical com a perspectiva horizontal. Muitas pinturas da Renascença são assim. Não é isso? Mas é claro que há um deslocamento entre as duas coisas. Não é possível você representar pictoricamente ao mesmo tempo, né, a imitação da percepção visual e a estrutura abstrata do mundo. Não é possível isso, né? Essas muitas pinturas da Renascença dão, malgrado toda a sua grandiosidade de execução, elas dão um efeito cômico, né? Pelo menos para mim dão um efeito cômico, porque Deus está acima, mas ele é menorzinho, tá certo? E, ao mesmo tempo, se há a ideia de uma perspectiva horizontal destinada a reproduzir o mundo físico, tal como aparece visualmente para nós, né? Então, onde pode estar ali as visões espirituais? Como poderia você ter a perspectiva física numa visão espiritual, né? É uma coisa que não se encaixa muito na outra. Então, esta ideia de um deslocamento entre a ordem visível aparente, e a ordem hierárquica subentendida está, evidentemente, no fundo de toda a experiência que eu mencionei há pouco do mundo como teatro ou como farsa. Quer dizer, a imagem ela é tanto mais visualmente convincente quanto mais ela oculta a ordem verdadeira das coisas. E é exatamente o que o Holbein mostra nesse quadro, porque a ordem verdadeira, né, ela não apenas aparece muito camuflada e distante, mas ela aparece torcida, ela aparece alterada. Quer dizer, os fatores verdadeiros que estruturam tudo isso são, evidentemente, né, a morte. Então, todas aquelas relações político-diplomatas, políticas diplomáticas que estavam se travando entre a França e a Inglaterra, eram todas na base de uma farsa mutuamente consentida. Não é isso? Eu me lembro que eu estava lendo agora mesmo, Thomas More tem uma cena em que ele está jantando na casa de um cardeal muito importante. E o cardeal faz um discurso, e em seguida, como era de praxe, os convidados têm que cada um fazer, por sua vez, um pequeno discurso, louvando o discurso, né, do anfitrião. Então, quando chega a vez dele, ele faz um discurso meio inócuo, né? Aí, logo em seguida, aparece um padre ignorante para danar, faz uma série de citações erradas em latim, faz uma coisa horrorosa, mas ele se derrama tanto em elogios para o cardeal, que ele viu que o cardeal estava assim, estava nas nuvens, ficou nas nuvens com aquele besterol. Tá certo? Então, ele disse, quanto mais ridículo foi o louvor, mais ele funcionou. Tá certo? E o próprio Thomas More, ele, você vê que é uma... Essa coisa do teatro chega a adquirir na vida de Thomas More um sentido trágico. Porque Thomas More, por um lado, era um sujeito muito religioso, né? Lia muito evangelho, rezava muito e tal, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma atração incoercível por essa vida palaciana, pelo estilo de vida da nobreza e tal. E ele estava sempre ali, ele sempre foi um camarada importante, que ele saiu do nada, um camarada de origem pobre, que se tornou chanceler da Inglaterra, quer dizer, o cargo mais importante que tinha. E quando ele percebeu que a onda estava mudando, já que a Inglaterra estava aderindo à reforma, ele percebeu que o mar não estava para peixe e tentou se retirar, tentou se aposentar, né, e viver dos seus bens particulares. Acontece que esses bens tinham sido adquiridos no curso de uma carreira de homem público, né? Então, mesmo que ele se retirasse, que ele não tivesse mais nenhum cargo público, ele ainda ia estar, a vida dele ainda ia estar dependendo daquilo, pois esta foi a origem da sua fortuna. E quando aparece, quando acontece de, né, o rei querer pela milionésima vez anular um casamento, né, para casar com outra mulher, ele, então, na sua condição de clérigo, ele não aceita isso. E há ali uma petição para que todos os nobres assinem em favor do rei, e ele, que já não tinha nenhum cargo público, ele se recusa a assinar, então ele é condenado à morte. Então quer dizer que este teatro da vida social nas classes altas, né, ele em última análise é baseado na ideia de um poder mortífero que está, vamos dizer, por baixo de tudo e que ameaça a todos aquelas pessoas que estão à mesa dos poderosos, todos aparentemente alegres, todos aparentemente muito satisfeitos com a situação, mas no fundo todos eles aterrorizados, porque sabem que dependem de um poder discricionário que pode cortar a cabeça deles a qualquer momento, tá certo? Então, é essa situação, vamos dizer, onde tem essa morte no fundo de um espetáculo brilhante que se desenrola no primeiro plano, né? É exatamente o que aparece aqui mostrado de maneira absolutamente magistral. Quer dizer, os fatores que estruturam o fundo da realidade estão mostrados discretamente e distorcidos. Eles estão fora da perspectiva. Eles não estão ali para ser vistos, né? Você, para enxergar esse crucifixo, você precisa prestar muita atenção. Ele é muito pequenininho e está de lado, né? E esta figura que está no chão, você de fato não consegue vê-la. Nem mesmo você torcendo a perna, assim, você precisa realmente, né, colocar num desses programas processador de imagem e esticar a imagem. Na hora que estica, você vê que é a morte que está ali. Então, você vê aqui uma tensão entre o que é a vida verdadeira da alma e o que são os papéis sociais que nós representamos, faz parte, aparentemente, da própria estrutura da vida social. Sempre existe isso. Por outro lado, você não pode dizer que esses papéis são totalmente falsos, porque alguns deles representam o seu ideal, aquilo que você quer ser. Não é isso? Então, no seu esforço para tornar-se aquilo que você quer ser, você tem que imitar certas condutas ou certos padrões. Não é isso? como quem lhe fornece esses padrões é a própria sociedade em torno, então ela se torna, vamos dizer, o juiz da sua adequação ao papel. Não é isso? Ora, todos nós sabemos que desde a infância, nós tentamos participar de certos grupos humanos que nos parecem personificar os nossos valores, as nossas afeições, os nossos sonhos, etc., etc., e nos afastar de outros grupos que parecem personificar o contrário ou que parecem não lhe dizer nada. Nós precisamos do apoio desses grupos porque é neles que nós nos reconhecemos. Quer dizer, você espelha o estado da sua alma na conduta dos outros e, pela resposta deles à sua conduta, você avalia a sua adequação, a sua aprovação ou não por aquele grupo. Tá certo? Ali, evidentemente, a busca da afeição, a busca da aprovação, a busca da segurança social são necessidades humanas elementares. E é por isso mesmo, por essa mesma necessidade, que nós entramos numa comunidade religiosa, num clube, num partido político, em qualquer outra agremiação, ou simplesmente num determinado grupo de pessoas. E, até certo ponto, até uma certa idade, até um certo momento, né, é neles que você se espelha, é por eles que você se julga. Tá certo? Naturalmente, é porque você faz isso porque você atribui àquele grupo determinadas qualidades, determinadas virtudes que você gostaria de ter e pelas quais você desejaria ser julgado. Acontece que esse processo, embora seja inerente à própria existência social, ele tem este fundo mortuário, vamos dizer, inarredável. Não tem como você se livrar disso aí. Porque, preste bem atenção, se você se modelou por aquele grupo humano, você obteve a aprovação dele, tá certo? O que esse grupo poderá fazer por você na hora da morte? Nada. Quer dizer, tudo aquilo que você tentou personificar, tudo aquilo que você quis encarnar perante eles, já não existe mais. A morte é total negação e supressão de tudo isso. Tudo isso vira poeira. Tá certo? Então, isso aí quer dizer que o processo de assimilação e introjeção de condutas, tá certo? Embora ele seja necessário à vida, embora não haja como você escapar dele, ele contém um risco. Porque todas aquelas, vamos dizer, afeições maravilhosas, todos aqueles prêmios sociais, todas aquelas recompensas sociais que você obteve sob a forma de aprovação, aplauso, presentes, cargo, dinheiro, etc., etc., tudo isso aí vai se desfazer em pó num certo momento. Né? Então, é claro que a única solução para isso é você considerar todos esses processos de adaptação social apenas como símbolos de alguma coisa mais profunda e mais permanente, que é justamente a formação da sua personalidade perante Deus, ou seja, aquele que você é perante a eternidade, num diálogo tal como o de Agostinho com o observador onisciente eterno. O que quer, embora a nossa alma, seja nossa alma, nossa personalidade, seja constituída de camadas e mais camadas de aparências, bom, alguma coisa você é na realidade. Né? Você não pode dizer que você é um nada. Nem mesmo a morte transforma você num nada. Porque o fato de você morrer não impede que você seja aquilo que seja eternamente aquilo que você foi em vida. Por quê? Porque você não pode mudar mais aquilo. Quer dizer, o que você tiver sido é o que você será eternamente. Aquilo que foi feito, foi feito. Aquilo que não foi feito, não foi feito. Não pode mais modificar isso aí. Então, de certo modo, a sua vida, uma vez terminada, ela tem agora uma estrutura, uma forma, que é eterna, que não pode mais ser mudada. E é isso exatamente o que você é. Ora, esta forma que você é incorporou na sua estrutura dezenas de figuras imitativas e parasitárias que não são você realmente, que você pode representar perante outras pessoas precisamente porque você sabe que você não é aquilo e precisamente porque elas também sabem que você não é aquilo, tal como o embaixador Jean de Danteville, né, pode personificar o amigo do protestantismo perante um rei protestante que sabe perfeitamente que ele é católico. É? E essas figuras, elas pesam sobre nós de tal modo que nós podemos perder a voz com que nós falamos ao observador onisciente. É? Então, aí significa que você se perdeu no conjunto dos personagens que você representou. É? Não tem mais um que possa falar com a própria realidade. Né? É claro que aquele que fala com Deus, ele não vai lá levando tudo o que ele é e o que ele foi na vida. Ele não leva todos aqueles papéis. Porque a maior parte desses papéis ele sabe que são falsos. É? E porque ele sabe que ele não pode representar um daqueles papéis perante Deus. Ele só pode representar um papel, que é aquilo que ele realmente é. Mas ele não sabe quem ele realmente é. É? Então, aquele que você apresenta perante Deus não tem uma forma descritível como tem os vários papéis que você desempenhou. É? Ele é como se fosse uma pura consciência, sem forma, sem forma identificável. Alguma coisa dentro dela tem, mas você não sabe exatamente o quê. É? Então, perante Deus você se apresenta realmente nu, desprovido de todos esses papéis, e levando lá uma figura que você mesmo desconhece, uma figura que só o próprio Deus conhece. Ele sabe quem você é. Alguma coisa você é definitivamente. É? Mas em nenhum momento da sua vida você pode adquirir, vamos dizer, uma posse intelectual da sua forma, da forma da sua personalidade e dizer, eu sou isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você nunca consegue dizer isso. Por quê? Porque em todo momento, os elementos que te compõem contêm uma forte dose de contradição interna. E nem mesmo o conjunto das suas contradições você consegue descrever. Porque elas são muitas. E não só elas são muitas, como as várias contradições também têm uma relação complexa entre si. Então, em nenhum momento você pode se descrever como uma forma, uma figura terminada. Então, digamos assim, aquilo que você apresenta diante de Deus é um enigma para você. E você é este enigma. Né? Isso é a única coisa que você é realmente. Né? E este enigma pode se apresentar perante o observador onisciente porque ele sabe que este observador onisciente é que vai defini-lo. Este é que vai decidir o que ele vai ser. Então, é somente esta prática que vai criando dentro de você o senso de uma verdadeira personalidade que você não pode descrever. Né? E com a qual você identifica sem que você possa dizer grande coisa dela. Ao passo que das subpersonalidades adquiridas ao longo da vida, você pode escrever tratados inteiros. Você sabe que aquele, portanto, você sabe que aquele que você verdadeiramente é, é alguém do qual você pode dizer quase nada. Mas que tem esta imensa qualidade. Existe, é real e está presente. É? Está presente não só agora, como está presente eternamente dentro de Deus. E é isto que você é realmente. O resto é tudo cópia, são instrumentos, são meios, é, como dizia Ortega y Gasset, elementos absorvidos da circunstância. Ora, não há nada mais propício para fazer a aquisição desta consciência de si mesmo como enigma vivente, tá certo? Do que os sacramentos da Igreja Católica. Eles foram feitos para isso, se você quer saber. Hã? Quer dizer, você se apresenta diante de Deus, despindo-se de todos aqueles elementos que foram incorporados, sabendo, chegando perto de Deus, como diz, ah, desculpa a palhaçada que eu fiz, entendeu? É, o que, que eu tenho para dizer sobre mim? Sou aquilo que eu não sou. Portanto, só os pecados que eu fiz. Isso é o que eu me lembro, mas eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que eu fiz. É? E isso que eu fiz não é para ser conservado, é para ser justamente jogado fora. É? Então você se coloca nas mãos de Deus para que Deus te refaça do jeito que Ele bem entenda. É? Ora, como é que Deus faz você? Note bem, tudo isso que eu estou dizendo, eu não tirei nada de estudos de teologia, não tirei isso da Bíblia. É? Juro para você que não tirei isso da Bíblia, tirei de puro exame filosófico das coisas. É? Então, como é que Deus vai me refazer? Ele vai fazer você do mesmo jeito que Ele fez o mundo. Como é que Deus fez o mundo? Então, Santo Tomás de Aquino explica isso no livro terceiro da Suma contra os Gentios. No final do livro 2 e no começo do livro 3. Acontece que ele usa uma série de termos que são da filosofia escolástica e que, na época, evocavam, né, um sentido perfeitamente claro para todo mundo que estava ouvindo, mas que hoje já são compreendidos de uma maneira completamente diferente. Diferente e falsa, que não tem nada a ver, quer dizer, com a imaginação escolástica, porque tudo o que você ouve repercute na sua imaginação. E o que você imagina a partir daquilo que você ouviu é que vai ser o fundamento da compreensão intelectual que você vai ter. De modo que se a sua imaginação está deslocada em relação à do autor da mensagem, você vai entender uma coisa completamente diferente. Isso é a mesma coisa que dizer, olha, para você ler a Suma contra os Gentios, ou a Suma Teológica, pior ainda, você tem que afinar com a imaginação escolástica e tentar ouvir aquilo do mesmo jeito que as pessoas ouviam na época. Né? Hoje, por exemplo, quando você fala que Deus criou o mundo, isso evoca imediatamente a ideia do design inteligente. Deus fez um projeto. Esse projeto consiste de um conjunto de leis cósmicas que determinam, então, a forma e as propriedades de cada ente, etc, etc. Eu digo, ah, muito bonito, mas acontece que a doutrina católica diz que Deus criou o mundo do nada. Então, de que substância ele pode ter preenchido este mundo, se não dele mesmo? Isso quer dizer que Deus não cria coisas no sentido de manipular alguma matéria e lhes dar uma forma. ele infunde a sua própria forma. Isso quer dizer o seguinte, que criando a criatura, Deus não age sobre ela como uma força externa. Ele a constitui de si próprio. Eu escrevi um textinho aqui, para eu tentasse explicar isso assim oralmente, eu não conseguiria, então eu preferi escrever, eu vou ler aqui para vocês, depois eu passo o texto para vocês. Para ler o capítulo 1 do livro 3 da Suma contra os Gentios, é preciso colocar-nos mentalmente no nível de abstração e universalidade requerido pelo assunto. Santo Tomás aí trata da origem primeira de tudo o que existe. Não se trata, portanto, de imaginar uma força que haja de algum modo sobre as coisas, pois isso não só pressupõe a existência anterior de coisas, mas define o agente de modo errôneo por uma noção transitiva, a de força. Quando é claro que a ideia mesma de um movimento transitivo exige algo em direção ao qual se transita, mas Deus não tinha direção a quem transitar. Trata-se isto sim de compreender que, se existência é o estado daquilo que existe, ela própria não pode existir nesse sentido, pois então se reduziria a um existente entre outros. Também não se pode compreender a existência como soma ou conjunto daquilo que existe, pois nesse caso ela não teria nenhum atributo próprio, senão aqueles que estão nos existentes, ou aqueles que resultam das relações entre eles, e portanto ela nada seria por si mesma. Para apreender a noção de existência, você tem de fazer um esforço de imaginação para conceber a total inexistência do que quer que seja. Se nós falamos de criação, então nada existir. Então vamos suprimir tudo. Suprima o cosmos, suprima a história, suprima todos os entes reais ou irreais, suprima até mesmo a consciência humana, a começar pela sua própria. E tente conceber o que sobra. É o nada. Sim, certamente é o nada. Se nada existe, você suprimiu tudo que existe, sobra o quê? O nada. Mas não pode ser o nada absoluto, porque sabemos que alguma coisa de fato existe. E se algo existe, é porque é possível. Excluído todos os existentes, sobra um nada, mas um nada cheio de possibilidades. Se você excluir até mesmo essas possibilidades, você terá declarado que tudo é impossível. Mas você sabe que algo é possível, pois algo aconteceu. O nada que sobra quando suprimidos todos os existentes não é, pois, propriamente um nada, mas um feixe de possibilidades. Quais possibilidades? Todas as que se realizaram e todas as que ainda podem se realizar. Isso é o que chamamos existência, a possibilidade de que os existentes existam. A possibilidade dos existentes não existe como eles existem. Existe independentemente deles. Se a possibilidade fosse coexistente com os entes, todos eles teriam que existir ao mesmo tempo. E nós sabemos que não é assim. A possibilidade não depende dos existentes, os existentes é que dependem dela. Mais ainda, a possibilidade transcende infinitamente os existentes, pois abrange também todas as relações possíveis entre eles. O conjunto das relações possíveis entre os existentes não pode ser deduzido da soma dos atributos de todos eles, pois há possibilidades acidentais que não derivam desses atributos. Ou seja, a possibilidade abrange não somente todos os entes possíveis, mas todas as possíveis relações entre eles, inclusive relações acidentais que não decorrem da natureza nem dos atributos deles. Para cada conjunto de atributos de um ente, há em volta um conjunto imensamente maior de acidentes possíveis. E estes, se são possíveis, fazem parte da possibilidade, estão contidos naquele nada que você encontrou suprimir mentalmente a totalidade do que existe. A palavra possibilidade é usada, hoje em dia, apenas como medida de uma conjetura que fazemos sobre este ou aquele ente, sobre este ou aquele conjunto de entes, sobre este ou aquele fato. Mas uma coisa é a possibilidade considerada ao nível dos entes, isso é, tomando-se entes já existentes. Por exemplo, se perguntamos, é possível um burro voar? Você está subentendendo que existe burro, que existe voo, portanto, que existe atmosfera, que existe espaço, que existe mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, você está usando a possibilidade no sentido de uma medida da sua conjetura. Mas uma coisa é a possibilidade considerada no nível dos entes, outra é a possibilidade considerada em si mesma, acima e antes da existência de qualquer ente. No primeiro sentido, a possibilidade é uma relação entre entes. No segundo, é a constituição desses entes como essências. A palavra essência designa o que um ente é independentemente de ele existir ou não. Portanto, já entende que na possibilidade estavam contidas todas as essências, não os entes existentes, que só passaram a estar lá depois de existir. Mas o que é essência? É a forma da sua possibilidade. O que é a essência de um gato? É o que o gato será se ele existir. O que é a essência de um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa? É o que ele será quando existir, se existir. Como cada ente existente é alguma coisa, isto é, tem alguma essência, e como tudo aquilo que existe é necessariamente possível, é forçoso concluir que no plano da possibilidade pré-existente, todas as existências já eram o que viriam a tornar-se na existência real. Ora, entre as essências existem relações lógicas e incontornáveis, independentes e prévias à existência dos entes que as manifestam. Os entes matemáticos ilustram isso de uma maneira esplêndida. Antes de que existisse qualquer objeto esférico, os pontos da superfície da esfera já eram equidistantes do seu centro. Antes de existir um quadrado, já era forçoso que, cortado pela diagonal, o futuro quadrado resultasse em dois triângulos isósceles. Portanto, se todas as essências já estavam presentes na possibilidade total, antes que qualquer ente a elas correspondente viesse à existência, temos de admitir também que todas as relações lógicas entre todas as essências possíveis já estavam contidas na possibilidade total. Mas entre os entes há relações que, sem ser ilógicas, são alheias à lógica, no sentido de que não podem ser deduzidas das essências. São as relações acidentais. Se essas relações não estivessem contidas na possibilidade total, seriam impossíveis e, portanto, jamais apareceriam na existência. Como aparecem, é necessário concluir que elas estavam lá. Pergunte agora como todas essas essências e todas essas possibilidades, como, sob que forma, em que modalidade elas estavam presentes na possibilidade total? Estariam lá de maneira confusa e mesclada, só se distinguindo ao longo do processo da existenciação? Quer dizer, as possibilidades eram todas confusas e à medida que existiram, elas se distinguiram. Isso seria o mesmo que dizer que no curso da sua vinda à existência, essas essências realizaram uma possibilidade que não estava na possibilidade total, ou seja, realizaram uma possibilidade impossível. Então, é claro que não é possível esta hipótese. As essências e suas relações, inclusive acidentais, estão todas presentes na possibilidade total e estão lá em modo perfeitamente ordenado e límpido. Inclusive as relações acidentais não estão mescladas e confusas. O que você encontrou ao suprimir todos os existentes começa a se parecer cada vez menos com um nada. Ele é antes a ordem prévia de todas as possibilidades manifestadas no curso da existência. Pergunte agora se a possibilidade universal pode ser concebida apenas como um sistema teórico hipotético. Um momento, cometi um erro aqui. Como um sistema teórico, hipotético, passivo e inerme, de equações ou relações lógicas quaisquer, sem nenhuma existência em si mesmo? A resposta clara é: se a possibilidade total não existe, não existe possibilidade nenhuma. A possibilidade universal não existe, portanto, como possibilidade no sentido fraco da palavra, como quando dizemos que um jogo de xadrez tem a possibilidade de terminar com a vitória das negras ou das brancas. Ao contrário, contendo em si todas as possibilidades da existência, ele abrange e contém a existência, toda a existência. A existência deriva da possibilidade e não esta daquela. Contendo em si a existência, ela nem pode ser inexistente, nem pode existir como existem os entes. Ela tem uma modalidade especial de existência. Como dizia Escolásticos, ela existe de modo eminente. Ela existe mais do que a totalidade dos existentes. Contendo em si a existência na sua totalidade, bem como a inexistência que limita a existência, ela é a existência da existência. Isso que é Deus. Está entendendo? Então, por favor, não conceba Deus como um ente supremo, né? Um ser supremo. Isso é figura de linguagem. Deus é a existência da existência, a própria possibilidade da existência. Portanto, a existência é um aspecto da possibilidade. A possibilidade enxerta a existência na existência. E de onde vem essa existência? Dela própria. Então, eu sei que tudo isso parece bastante abstrato, tá certo? Mas note bem que isso aqui não foi feito como uma demonstração, e sim como uma meditação. Meditação sobre o quê? Sobre a frase Deus criou o mundo. A meditação, diz Hugo de São Vítor, é você, em vez de você tirar consequências de uma afirmação, você rastrear o que está no fundo dela. Rastrear o sentido mais pleno do que está dado ali. Portanto, pode parecer uma demonstração lógica, mas é o contrário de uma demonstração lógica. Então, na verdade, a maior parte dos escritos filosóficos que existem são meditações, não são demonstrações. Demonstração é quando você está querendo provar alguma coisa para alguém. Eu não estou querendo provar nada para ninguém, estou só querendo entender. Então, este esforço da inteligibilidade, seja a experiência, seja algo que você leu, então, vamos dizer, isto é filosofia tomada na sua expressão máxima. E note bem, o que eu estou tentando entender aí não é somente a frase Deus criou o mundo, mas é a famosa resposta à pergunta por que existe alguma coisa e não antes ou nada? Enquanto você conceber, por exemplo, o universo somente no sentido cósmico, no sentido, por assim dizer, cosmográfico, tá certo? E perguntar quem criou isto, ou se isto foi criado, ou de onde surgiu, você nunca vai encontrar uma resposta. Porque cosmos já é uma forma determinada. Já é, por assim dizer, uma coisa. E não tem nenhum jeito de você rastrear a origem dessas coisas se você supuser que para além delas existe algo que as criou. Você nunca vai chegar a coisa nenhuma. Porque este para além delas não está para além delas, está nelas. Está também para além delas. Você entende isso particularmente se você meter na sua cabeça o conceito do círculo de latência. que cada ente que existe, ele só existe porque ele tem um feixe de possibilidades imenso que o circunda. Amputado deste círculo, ele não seria nada. Eu volto ao exemplo do cachorro que está deitado, e você vê que o cachorro, ele pode se levantar, ele pode latir, ele pode abanar o rabo, ele pode fazer uma série de coisas. Se ele não pudesse fazer nada disso, ele não seria um cachorro, ele seria uma imagem de cachorro. Portanto, nenhum ser é somente a sua presença atual. O ser é o seu círculo de latência. Então você não pode investigar a origem deste ente ou de todos os entes. Você precisa primeiro lembrar que eles não são a sua presença atual, eles são o seu círculo de latência. Eles são um conjunto de possibilidades. E aí, quando você pergunta qual é a origem desse conjunto de possibilidades, aí sim você chega a alguma coisa. Portanto, você tem que lembrar, você quer saber se Deus criou o mundo? Bom, Deus não fez assim. Ele primeiro criou a possibilidade do mundo. É esta que você tem que investigar. Aí você chega a alguma coisa. Tudo isso que eu estou dizendo estava, obviamente, na cabeça de Santo Tomás quando ele disse aquelas coisas. Porque ele sabia que todo mundo ia entender exatamente assim. Mas hoje as pessoas já não entendem assim. Porque os termos foram se carregando de outras conotações. Todas elas materializadas e coisificadas. De modo que nós temos que primeiro dissolver o sentido aparente do que o homem está dizendo, para daí, por baixo dela, encontrar, vamos dizer, a verdadeira vida daquelas palavras. Quando as pessoas dizem que estão buscando Deus, eu pergunto o que é raio de coisa que eles estão buscando. Eu acho que qualquer sujeito que diz que está buscando Deus, ele está mentindo. Porque você está buscando algo que você não sabe o que é. Tá certo? O que você tem que buscar não é Deus, você tem que buscar a verdade. E a verdade é a realidade. Quer dizer, eu quero a realidade das realidades. Ou seja, apagadas ou suprimidas todas as ilusões, todas as aparências momentâneas, todos os auto-enganos, o que que sobra? É isso que você tem que buscar. Agora, se você está buscando Deus, você já está buscando um determinado personagem. E esse personagem é representado culturalmente, um cafezinho, sob uma multiplicidade de formas que só confundem as coisas. Inclusive no ensino religioso, meu Deus do céu. Então, por aí você não vai encontrar nada. Agora, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um grupo de referência. Pode ser até um grupo de referência chamado igreja. E daí você entrou lá, você acha que você agora você está no certo, você está entre os eleitos. E quem quer que saia daquilo é um malvado. E se é isso que você quer, meu filho, no Partido Comunista você obtém a mesma coisa. A igreja também dá isso, mas só que é o seguinte, ela não foi feita para dar isso. Então, é por isso que eu digo a esse rapaz que me foi mencionado, digo, meu filho, se você teve a pior desilusão da sua vida, você dê graças a Deus. Foi Deus que estourou tua ilusão. Ele não quer que você se apegue a essas coisas. Porque tudo isso são formas criadas historicamente, umas mais legítimas, outras mais legítimas. Nem todas essas formas estão carregadas de criminalidade, como o caso do Legionário de Cristo, mas... Olha, graças a Deus existem essas empulhações, porque elas são desmascaradas, elas estouram como bolhas de sabão e nos deixam no vazio. E é esse vazio que você leva perante Deus. Para quê? Para que Deus te faça de novo. Deus é o fundamento da tua realidade. Você não tem nenhuma realidade fora aquela que ele está infundindo em você. E é isto o que aparece de novo na comunhão. Quando o padre lá põe a hóstia na sua boca e diz, esse é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, meu Deus do céu? Hã? É o conjunto da possibilidade universal da qual foi feita toda a existência. E que você está sendo feito de novo naquele momento. Hã? Não procure uma explicação física para isso, porque todas as explicações físicas são tão remotas em relação a isto. A física inteira não faria o menor sentido sem isso que eu estou lhe dizendo aqui. Hã? A física é uma pobre especulação perto disto aqui. Isto aqui é a verdadeira ciência. É? Isto é a ciência das ciências. Isto é a verdadeira metafísica. É? Então, por que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo? Eu digo, se ele não fosse o corpo de Cristo, né, você também não estaria aí. Um elemento importantíssimo é você entender que esse conjunto de possibilidades de existência ele não é necessário, são apenas possibilidades. E não há nenhuma razão, nenhuma, nem meia razão, para que o conjunto dessas possibilidades de existência se manifestasse em algum momento. Por quê? A possibilidade universal contém tudo em si mesma. Ela não precisa de nada. Não há nada fora dela. Então, é por isso que se diz que Deus criou o mundo por amor. Não tem outra explicação. Quer dizer, o que cria o mundo não é uma força física ou uma força metafísica. Né? Não. É um ato de infundir a própria existência de Deus nas coisas. Deus constitui as coisas por dentro. Ele é as coisas. Ele é tudo que existe. Nada existe fora dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz o apóstolo. Né? Então, a busca de Deus, entre aspas, ela só faz sentido se você for capaz de se colocar no nível de abstração e universalidade que isso exige de nós. Nós não temos a visão intuitiva dessas coisas. Né? Nós temos que meditar muito para chegar nelas. Né? E quando você lê ali cinco linhas de Santo Tomás de Aquino, ele diz, meu Deus, está tudo isso aí dentro. Aí você entende por que o homem é um doutor da igreja. Né? Então, note bem. Todos nós temos parentes, amigos, temos grupos de referência, etc, etc, etc, etc. Tudo isso, meu filho, vai sumir. Né? Na hora da morte vai tudo isso sumir. Não vai sobrar nada, nada, nada, nada, nada, nada. Mas tem algo que não dá para sumir. Aquilo que você realmente é. Né? A sua existência tal como Deus a constituiu. É só isto que sobra. E tudo o que foi da sua vida será confrontado com isto. E tudo será transformado em nada. Se você não tem nenhum pinguinho de conhecimento, desse enigma que você é perante você mesmo, e que para Deus não é enigma nenhum, tá certo? Então você está liquidado, meu filho. Você escolheu nada. Está entendendo? Então é só isto que interessa. Uma só coisa é necessária. Não tirar os olhos disso a sua vida inteira. E isto é o que a Bíblia chama de caminhar diante de Deus. Quer dizer, você está fazendo as coisas para que Deus veja. Você, o seu estado de espírito varia, mas a visão que Deus tem de você é permanente. Então, tem horas onde você está se permitindo, tá certo? Entrar em condutas que você sabe que estão falseando, a sua essência original. Você está fingindo que é coisas que você sabe que você não é. Porque embora nós não nos conheçamos como Deus nos conhece, nós sabemos que nós temos dentro de nós a figura que Deus criou para nós. Ela está lá sempre. E nós sabemos que, às vezes, nós fingimos que somos outras coisas. Então, nessas horas, nós ficamos envergonhados perante Deus, né? Mas note bem, ficar envergonhado perante Deus não é a mesma coisa que ficar envergonhado perante os outros. É? Então, perante os outros, perante a comunidade humana, perante os amigos, você se envergonha de coisas que eles criticariam. Ou coisas que talvez até te prejudicassem socialmente. Mas você acha que Deus vai te prejudicar? Você acha mesmo que Deus vai ficar? Ah, você fez isso, você fez aquilo. Meu Deus, isso é de um ridículo tão imenso. Hã? Então, você vê que se você tentar pegar toda a doutrina da igreja e tentar deduzir dela qual a conduta que você deve seguir em tal ou qual situação, você não vai conseguir. É? Porque já dizia Santo Tomás de Aquino que o problema é o seguinte, a ordem da moralidade consiste de uma série de regras gerais e a vida moral constitui de uma série de situações particulares, vamos dizer, irredutíveis a outras situações. Então você nunca sabe exatamente o que você deve fazer. Não é isso? Então quer dizer que por este processo, vamos dizer, do modelo de santidade, você não vai chegar a parte alguma. Você vai se atormentar de tal maneira que você vai sentir a necessidade de atormentar os outros. Você vai estar 24 horas por dia dizendo, eu sou um pecador, mas você é mais. Quando você segue esta linha, né, vamos dizer, da chamada norma moral, o que você está fazendo é desempenhar um papel no grande teatro do mundo. Vamos dizer, e qual é o grande pecado perante Deus? É desempenhar qualquer papel no grande teatro do mundo antes de desempenhar um papel perante Ele. É? Por isso que a Bíblia diz, Deus é ciumento. Deus quer sua atenção. Ele quer que você faça as coisas perante Ele. Quer que você se exiba perante Ele. E não perante o vizinho, perante o Leonardo de Cristo, perante o Partido Comunista, perante o PT, perante o MST, perante o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá entendendo? Perante sua família, perante sua mulher. Está entendendo? Não pode ter dois deuses. Não pode ter dois deuses. Você só tem um espectador esta coisa. Você está entendendo? E então, você sabe que qualquer que seja, vamos dizer, a confusão das figuras que você assumiu durante a vida, algo você é. Realmente. Porque é o que você é na possibilidade eterna, é o que você é perante Deus. E é este que tem que se apresentar perante Deus. E eu acho que quando você vai confessar seus pecados, Deus vai dizer assim, nem precisa porque eu já sei de tudo. Então o que você faz? Você pergunta a Ele. Está entendendo? Quer dizer, a verdadeira atitude de confissão, como mostrou Santo Agostinho no livro inteiro das Confissões, é uma atitude de pergunta perante Deus. De pergunta e de abertura. De modo que, ao longo da vida, a sua figura perante você mesmo se tornará cada vez mais vazia. Cada vez você saberá menos sobre você. Eu sou assim ou assado? Não sei. Porque nenhum ser humano pode se definir efetivamente nessa clave. Porque esta é a clave do teatro. Essa é apenas uma aparência. Você pode estar assim ou estar assado, estar parecendo isto ou parecendo aquilo. Mas, vamos dizer, esta alma, por assim dizer, vazia de atributos, que se você oferece a Deus para que Deus a preencha, essa é a sua única verdadeira realidade. O resto realmente não existe. Essas são só impressões. Agora, inclusive aqueles modelos de boa conduta e santidade que você está seguindo também fazem parte do teatro. Você pode dizer, ah, bom, mas é um modelo um pouco melhorzinho do que os outros. Sim, são. Mas perante o infinito, qual é? Que diferença faz? Então, não há atitude certa, vamos dizer, perante Deus, senão a total rendição. E a total rendição consiste em dizer, eu não me conheço, eu não me entendo, eu não entendo você, eu não entendo absolutamente nada. Então, faz de mim o que você quer que eu seja. É só isso. Essa é a única coisa, vamos dizer, pela qual, vamos dizer, a única coisa, o único objetivo que merece uma vida. Porque isso não vai acabar. Isto é a sua realidade eterna. Então, o mais não interessa. E, por exemplo, se eu fizer a lista das minhas decepções, eu comecei por criança por me decepcionar com a minha família. E depois eu me decepcionei com os professores, com a escola. Eu vi que a gente estava na mão de um bando de ignorantes, malucos, que não estavam minimamente interessados em nos educar. Era apenas, os melhores eram apenas burocratas que estavam lá marcando ponto. Isso quando eram charlatães, pedófilos, mentirosos, tarados, etc, etc. Daí, mais tarde, me desiludi com os meus amigos, me desiludi com o Partido Comunista, me desiludi com a psicanálise, me desiludi com um monte de coisas na vida. E eu pergunto, isso aí foi mal para mim? Mas claro que não, isso foi uma beleza. Porque só tem uma coisa que é constante e qual não dá para você se desiludir. Que é exatamente este momento que eu estou falando. Que é o momento da confissão. É claro que a confissão ritual feita no confessionário é apenas uma imagem disto. Isso é para sacramentar, por isso é um sacramento. É como você passar um atestado no cartório, você vender um terreno para o sujeito pagou para você, então ele já é o dono da coisa, mas precisa sacramentar. Sacramentar para quê? Para que outros reconheçam o negócio. Então, o padre ali no confessionário está sacramentando a confissão que você já fez. E note bem que a confissão que você faz no confessionário é uma pálida imagem do exame de consciência que você fez. Qualquer um sabe disso. Eu, quando começo a examinar meus pecados, eu vejo assim, pecado de pensamento, atos, intenções, omissões, é uma lista que não acaba, eu poderia escrever um livro. Eu não posso dizer tudo isso para o padre. Então, eu faço um índice e dou lá para o padre. E note bem, a igreja instrui o padre para orientar o fiel que a confissão seja sumária e não detalhada. Por quê? Por causa disso. Mas outra coisa, agora falando especificamente para esse rapaz, deve estar me ouvindo, se não estiver ouvindo agora, vai vir na gravação. A maior vantagem dos sacramentos da igreja, e isso está claro, para você que está na Suma contra os Gentios, tem um capítulo inteiro sobre isso, a eficácia dos sacramentos não depende da bondade do sacerdote. Não depende em nada. Ele pode ser um criminoso, pedófilo, tarado, louco, assassino. Não interessa quem está fazendo aquilo. Se ele seguir a fórmula certa, igual a que o outro fez, aquilo vale. É por isso que a pessoa diz, ah, mas os legionários de Cristo, tem tanta gente que se converteu ao catolicismo, né? Entrou no catolicismo, praticou, está católico agora, graças ao Legionário de Cristo, falou, ah, mas é claro, os sacramentos funcionam do mesmo jeito. A não ser num caso, por exemplo, que o padre Maciel confessava e absolvia os próprios caras que tinham pecado com ele. Isso aí dá excomunhão automática. Mas e o resto? E os milhares de padres que estão rezando missa, confessando, dando comunhão? Tudo isso vale, funciona do mesmo jeito. Então, não te preocupe, meu filho. Todos os sacramentos foram válidos. E se você perder o grupo de referência, ótimo. Se você ficar absolutamente sozinho, né? Eu fiquei muitas vezes sozinho. Mas sozinho no sentido de não ter um amigo, não ter uma pessoa que me aprovasse, uma pessoa que achasse que eu estava fazendo certo, todo mundo estava contra mim, já aconteceu isso aí. Né? E ali eu aprendi isso. Todas as imagens que eu tinha de mim mesmo, que eram sustentadas pela aprovação dessas pessoas, todas elas caíram. O que que fica no vazio? Falo, não tem vazio, tem algo ali que você não sabe o que é. É o seu enigma, é como Deus te fez, é só isso que existe. O resto passa por nós. Portanto, as desilusões da vida são coisa maravilhosa. Enquanto não achar este ponto com o qual não, simplesmente não é possível desiludir-se, você vai procurar outras ilusões. Ficar totalmente livre de ilusões, nenhum de nós fica. Tá certo? Mas nós precisamos saber que são ilusões e que elas vão vir e vão embora. Então, quando elas forem embora, quando elas virem, não se entusiasme muito, e quando elas forem embora, não chore muito. Tá? Então, vamos fazer um intervalinho. Então, vamos lá, responder umas perguntinhas aqui. O Beto Moraes pergunta: é interessante notar que a toalha sobre os objetos da mesa, no quadro do Holbein, é toda entretecida de pequenas suásticas, símbolo do mundo polar. Neste caso, o eixo ao redor do qual roda o mundo, representado pelo símbolo, é justamente o eixo perpendicular do quadro, que reforça a interpretação dada pelo senhor. Ou eu viajei? Não, não viajou, não. Essa estrutura assim, perfeitamente dividida, na perpendicular na metade, todos os estudiosos do negócio reforçam isso. Cícero de Melo Lucas. O método psicanalítico não tenta criar um simulacro do diálogo com o observador onisciente? Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente isso que faz. Quer dizer, primeiro, o método psicanalítico supõe que existe um treco chamado o inconsciente. Não é isso? Eu já li narrações de psicanalistas que, da sua longa convivência com o inconsciente alheio, eles acabavam falando disso como se fosse realmente uma pessoa. Uma pessoa é um bicho muito astuto, capaz de enganá-las por, né, por anos a fio. Eu acho que isso aí é uma personificação, é uma espécie de fetichismo. Tá, não? E depois, vamos dizer, o psicanalista, como o sujeito que tem acesso ao seu inconsciente, está colocado ali na mesma posição de Deus. Tanto que existe esse fenômeno que chamamos da transferência. É que durante um tempo você acaba vendo o psicanalista como se ele fosse uma função da sua mente. Quer dizer, o domínio que ele adquire sobre a sua mente é total, total, total. E depois você é obrigado, vamos dizer, para terminar o tratamento, você tem que fazer a contratransferência. Quer dizer, daí você rejeita o psicanalista, começa a achar que ele é um idiota, etc, etc. Isso tudo faz parte do. Faz do processo. Beto Moraes, o senhor já contou a história de um momento fundamental da sua vida, quando diante do espelho percebeu que não era mais um segredo para si mesmo. Como isso articula com a consciência de si mesmo como um enigma vivente, própria da vida, como o senhor explicou hoje? Ah, mas é muito simples. O fato de eu, naquele momento, eu perceber que eu já sabia tudo sobre mim mesmo, significa, é o mesmo que dizer que tudo isso era um imenso vazio, que tudo isso era um nada. A partir da hora que eu disse, bom, isso aí já não me interessa mais. O que é que eu estou dizendo? Tudo isso é um nada. Quer dizer, não faço mais perguntas sobre mim mesmo. Então, esse estado quase que de translucidez que tinha para mim mesmo naquele momento foi justamente no sentido da transparência. Quer dizer, eu não sou nada, eu sou apenas, vamos dizer, uma consciência que fala com Deus. Né? Não sou mais nada, o resto é tudo historinhas que eu inventei a respeito de mim mesmo. Aqui, Paulo Camargo. Acabo de retornar de uma viagem para Londres e Paris, cidades nas quais visitei, respectivamente, a Abadia de Westminster e a Catedral de Notre-Dame. A visita a esses locais, que datam de séculos, nos quais estão enterrados personalidades importantes de diversas épocas, entre os quais reis e rainhas, leva à inevitável reflexão sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa finitude e, por consequência, da transitoriedade de nossos papéis sociais, por mais importantes que eles aparentemente sejam num dado momento e local. Contudo, retornando à vida cotidiana, a importância dos papéis sociais parece aumentar novamente, parece ganhar força num nível emocional. Embora intelectualmente a lembrança da nossa mortalidade ou finitude, da mortalidade de reis, rainhas, nobres, grandes personalidades, seja ainda presente em nossa mente. Essa é uma tensão entre o que conhecemos e o que sentimos, é inevitável para nós durante a vida inteira, ou com a aquisição da sabedoria isso vai se tornando menos problemático. Eu acho que se torna muito menos problemático. Chega uma hora que você realmente não liga mais para os papéis sociais. Claro que nesse momento você se torna muito esquisito para as pessoas, porque elas são capazes de olhar nesse aspecto. Então, chega um momento que você não faz mais questão de ser compreendido. Né? Vocês não precisam me compreender, porque do que me ajuda você me compreender ou não? Isso pode ser bom para você, para mim não me serve para nada. Né? Faz tempo que eu digo para as pessoas, olha, eu só quero ter um ouvinte e um leitor, é Deus. Eu estou falando perante Ele. Isso, se vocês querem saber, sinceramente, essa é a minha única preocupação. É só isso que eu quero fazer. E é claro que dessa conversa, muita coisa reverbera sobre outras pessoas e espero que tenha um efeito bom. Mas nem isso, eu não posso controlar isso aí. Uma pessoa pode pegar uma frase minha e construir ali uma monstruosidade e dizer que fui eu. Eu não tenho controle sobre isso. Às vezes eu vejo interpretações que circulam ali pela internet, onde o sujeito foi parar longe, foi parar lá em Vila Nhocunheta. Né? O que eu posso fazer? Não posso controlar isso. Né? Para ser um filósofo, é necessário conhecer essa tensão e saber conviver com ela, ou é necessário superá-la de algum modo? As duas coisas, uma coisa para a outra. Você primeiro precisa conhecer essa tensão, aceitá-la, saber que ela sempre existe, ela está sempre presente. E chega uma hora que não é bem que você a supera, que você, a sua conversa passa para outro nível, entendeu? Que é o nível da confissão. Né? Onde de certo modo, tudo que você vai falando ou pensando, você está pensando aquilo diante de Deus, você está permanentemente no estado de confissão. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode alcançar na vida. Você tem um idiota como eu, está alcançando, por que você não pode? Eu acho que isso existe. Né? E é possível para todo mundo. Aliás, eu acho que essa é a natureza da existência humana. Porque, vamos dizer, fora disso, você fica assim, numa alternância entre determinados papéis sociais que você se apegou, que você ama, etc, etc, e o nada, o vazio. Mas esses papéis são imaginários e o nada também é imaginário, porque, veja, é impossível que você seja um nada. Né? Algo você realmente é, tá certo? Não socialmente, não historicamente, mas algo você é pela eternidade. Né? Esse algo pode ser até um vexame, mas que você é. Miriam Macedo, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Como distinguir nessa frase Deus transcendente e Deus imanente? Não, você não distingue, você simplesmente sabe que ele tem esses dois aspectos. Não é possível você distinguir um do outro. É? Você sabe que ele tem, por quê? Você sabe que Deus está presente, está aqui, mas você sabe que ele não está inteiro. É? Senão você seria o próprio Deus. É? Mas não tem um jeito de você distinguir substantivamente uma coisa da outra. Não é para, vamos dizer, como disse, isso é uma distinção e não uma separação, é uma distinção mental que você está fazendo apenas. Não existe um Deus transcendente e outro imanente. É? Existe a transcendência e a imanência. Tá certo? Assis Saliba. Pergunta muito interessante aqui. Aproveitando que o senhor trouxe à tona a questão da fraude científica, Gostaria de trazer uma questão que remete à filosofia da Idade Média e à criação das universidades. Por quanto tempo a técnica da questio disputata, a questão disputada, foi empregada e por que caiu em desuso? Bom, não foi só a questio disputata, foi toda, vamos dizer, a técnica da discussão medieval. Quer dizer, a questio disputata são apenas as questões mais difíceis, né, que eram colocadas para professores muito experientes e que ele tinha que responder perante toda a comunidade. Mas o chamado debate em forma, debate formal, tá certo? Onde todas as precauções do método dialético são tomadas assim, explicitamente. Por exemplo, um sujeito apresenta um argumento e subdivide o argumento, mostra o argumento com toda a clareza, e daí o outro, né, em primeiro lugar, ele reexpõe esse argumento, subdividindo a sua maneira e dizendo qual das partes ele vai contestar e como. Por exemplo, você vai contestar por uma contradição interna, você vai contestar por um fato alheio, você vai simplesmente contestar o nível de predicação que ele fez. Ele, por exemplo, ele generalizou a mais do que devia, tá certo? Então, e daí você vai fazendo tudo isso metodicamente. Só uma discussão assim é que pode levar a alguma coisa. O resto não pode. Vamos dizer, a discussão, a polêmica pública que tem hoje, não. Ela é mais um confronto de egos. E eu entro nela sabendo que é isto, tá certo? Sabendo que tem certos egos que merecem ser destruídos, tá entendendo? Não que o meu valha, não é para colocar o meu no lugar deles, mas eles também não podem ficar aí. Então, quer dizer, a polêmica tem mais um efeito psicológico do que educativo. Agora, você vê que até praticamente até o começo do século XIX, as pessoas tinham consciência disso e sabiam colocar as questões mais ou menos como os escolásticos a colocariam. Depois, a partir daí, foi se perdendo, até cair num total amadorismo. Né? Isto piora ainda porque este vocabulário escolástico, toda essa técnica escolástica, ela se conserva entre autores escolásticos modernos, mas ela conserva um pouco coisificada. Eles perdem aquela notável flexibilidade, aquela habilidade com que o Tomás ou outro mexia com aquilo. Entendeu? Quando você lê, por exemplo, a lógica menor do Jacques Maritain, você tem a impressão que ele está te dando aqui, olha, esta aqui é a fórmula de chegar à verdade. Né? Isso é assim e está acabado. Né? Quando nós vamos ver, falando, pera, tudo isso aí que está tão arrumadinho, na verdade não está tão arrumadinho assim. Né? Então, todas essas questões que nós levantamos com relação à simples apreensão, tal, mas, bom, essas questões, todos esses conceitos são conceitos bastante explosivos, eles são bastante complicados. Agora, quando você vê o Santo Tomás lidando com essas coisas, ele nunca cai, quer dizer, no erro de tomar a sério o seu próprio formalismo e fazer com que esse formalismo se subentenda à complexidade da questão que ele está lidando. Ele nunca faz isso. Às vezes parece que faz, né? Quando às vezes ele fecha a coisa numa fórmula, mas essa fórmula é a conclusão de um longo raciocínio cheio de complexidade, de sutilezas dialéticas. Mas, se você pegar suas conclusões e pular, né, toda a trabalheira que ele teve para chegar lá, essa conclusão não vale grande coisa. Veja, na filosofia nenhuma afirmação significa nada se amputada do caminho percorrido para chegar a ela. É o contrário do que acontece, por exemplo, na doutrina da Igreja Católica, na teologia. Quando a Igreja fecha a questão em torno de uma conclusão, você pega um livro do Denziger, né? O Enchiridion, onde está lá o resumo da doutrina da Igreja. Quer dizer, são as conclusões que foram sendo chegadas. Você não precisa conhecer a história inteira das disputas que houve em torno daquilo para você compreender o sentido do dogma. Né? Historicamente precisa, mas logicamente não. Agora, em filosofia, nenhuma frase significa nada por si mesma. A caminhada, o movimento dialético é tudo. E isto você vê claramente no Santo Tomás. Ana Regina Guimarães Bolsas. O exercício necrológico pode ser entendido a partir da seguinte colocação. O que você fez com as suas circunstâncias durante a sua vida? Não só isso, Ana. O principal negócio do necrológico é colocar você perante o fenômeno da sua morte. E, portanto, a ideia da forma da existência. Então, vamos dizer, a forma da sua vida também não é a forma do seu ser. Foi apenas a vida que você conseguiu levar. Tá certo? Quando eu sugiro que você encare tudo isso sob o aspecto do melhor possível, então, isso ainda não é a ideia do que você apresenta perante Deus, mas o que você legou aos outros, quer dizer, a sua vida compreendida como um ato de amor. Aí sim. É este o sentido do que eu pretendo colocar com o necrológico, né? Quer dizer, o que você realmente deu aos seus semelhantes, né? Então, isto aí, não é possível que isto desapareça, que isso seja um nada, porque isso evidentemente vem do que há de mais profundo, mais sério, mais verdadeiro em você. Então, ainda que você mude muitas vezes a versão do seu necrológico, você vai acabar observando algumas constantes. As constantes assinalam deveres que você tem a cumprir. Note bem, não é um modelo. Foi você mesmo que inventou. Aqui, Dárcio Bracarense. Escutei o último áudio onde o senhor comentava a teoria evolucionista em um novo livro, o livro do Dr. Vigis Sodera. Eu havia deixado perplexo diante de novas perguntas sobre a fossilização imediata dos ossos de animais que os pesquisadores encontram e que com eles tentam comprovar tal teoria. É, o que o Vigis Sodera diz ali é o seguinte, é que existem inúmeros casos de fossilização quase imediata. Então, portanto, todas as escalas fósseis são duvidosas. A mim me parece que, quer dizer, é o famoso negócio do exemplo in contrarium. Se você faz uma teoria, né, que generaliza sobre um determinado campo, se dentro desse campo você encontrar uma única amostra que contraria aquilo, tua teoria se torna duvidosa. E no caso não é um exemplo, são muitos. Né? Então, daí ele tira a conclusão. Quer dizer, um dos princípios a que ele chega, né, que ele chega a enunciar nesse livro é esse: qualquer espécie animal pode ter existido em qualquer tempo, antes ou depois do primeiro ou do último fóssil encontrado. Mas a mim isso me parece uma suprema obviedade. Ou seja, nós não sabemos quando existiram esses animais. Pois bem, eu que não sou nenhum letrado, talvez seja um verdadeiro analfabeto, já que larguei os estudos no quarto período de direito, sempre fiz perguntas que nunca encontrei respostas. Aqui dá algumas dessas perguntas. 1. Por que nunca compararam os fósseis de animais semi-evoluídos com os corpos de pessoas que foram petrificados em 79 d.C. em Pompeia? É uma boa pergunta. Porque esse é um caso de fossilização imediata. A erupção de um vulcão, o Vesúvio, petrificou toda a cidade que se manteve escondida embaixo da terra por 1.600 anos antes de ser reencontrada por sorte. Eu acho que seria uma boa comparação. Pergunta 2. Se uma simples girafa não tinha o atual pescoço enorme, tal parte do corpo foi se desenvolvendo para alcançar a copa das árvores, por que nunca foi encontrado um fóssil de uma girafa com meio pescoço? Está aí outra boa pergunta. Afinal de contas, teríamos milhares, já que o processo entre o primeiro animal e o atual deve ter levado milhares e milhões de anos. Olha, a própria escassez, né, de fósseis em comparação com as espécies existentes já é um negócio de você chamar a atenção. Porque, de fato, um processo de milhões de anos tem que ter deixado milhões e milhões e milhões de cadáveres por aí. Cadê eles? Por que são tão difíceis de encontrar? Honestamente, admito que é impossível saber no que crer dentro de tantas perguntas sem resposta. Bom, aí é tão negócio de, no mínimo, nós temos que admitir o seguinte: não existe nenhuma prova concludente nem de nada. Existe um monte de fatos que a gente tenta entender e que, além de poder ter interpretações variáveis, frequentemente a própria materialidade desses fatos é duvidosa. Por exemplo, o negócio da escala fóssil é um exemplo. Ainda tem aquilo que eu contei para vocês do Dr. Jack Quotson, Tive, bom, alguns esqueletos famosos de Neandertal, de homens de Neandertal, estão falsificados. E estão lá no Museu do Homem, em Paris, e são considerados, vamos dizer, o tesouro da ciência ocidental, né? Jefferson Pereira Leal. Sempre ouço o programa do professor Olavo de Carvalho. Falando do programa mencionando amigos, uma das pessoas me questionou sobre o fato do professor Olavo pedir à Virgem Maria e a um padre, padre Pio de Pietrelcina, que rogasse por ele no programa. Ela disse que isso é errado, pois somente Jesus poderia realizar essa tarefa perante Deus, já que Maria e qualquer santo estão mortos com qualquer outra pessoa. Muito bem. Ele disse, essa refutação tem algum fundamento bíblico? Bom, em primeiro lugar, você precisa ver, a autoridade do Evangelho deriva da autoridade da Igreja e não ao contrário. A Igreja foi constituída muito antes que escrevesse os Evangelhos, né? E da multidão de Evangelhos existentes, foi a Igreja que selecionou quatro e impugnou os outros, porque tinham contradições, tinham absurdidades, etc. Então, vamos dizer, você não pode jogar o Evangelho contra a Igreja, porque o Evangelho é a expressão da Igreja. É a Igreja que garante o Evangelho, né? Então, a autoridade da Igreja se sobrepõe. Então, a ideia de você seguir somente a Escritura me é totalmente autocontraditória. Não é possível isso. Tá certo? E, segundo lugar, a Igreja afirma que os santos intercedem. E a experiência o confirma. Você lê a vida do Padre Pio de Pietrelcina? Olha, se eu rezasse para uma menina que não tem pupilas enxergar, ela não enxergaria, mas o Padre Pio rezava e ela passava a enxergar. Quer dizer, Jesus Cristo tinha um preconceito a favor do Padre Pio. Ele ouvia o Padre Pio melhor do que ouve, com melhor disposição do que ouve a mim. Então, somente um burro vai rejeitar essa intercessão. Né? Então, olha, se você é protestante, você sabe que nem todas as preces de todos os pastores são ouvidas igualmente. Eu, por exemplo, também já recebi prece de um pastor que a prece foi atendida imediatamente. Então, um pastor que veio aqui visitar a cidadezinha, o pastor Melvin Jones. O sujeito fez um sermão chamado The Storms of Life, as tempestades da vida. Um dos sermões mais maravilhosos que eu ouvi na minha vida. E daí, quando terminou, o pessoal dizia, não, que se quem está com algum problema, alguma coisa, que vem aí que o pastor vai rezar para você. Eu levei, cheguei lá, estava numa encrenca, expliquei assim, 30 segundos para ele, pra, daí ele orou. No dia seguinte o negócio resolveu. Ah, eu já vinha rezando um monte de vezes, não resolvi. Hã? Então, quer dizer que, obviamente, e tem outros pastores que podiam ter rezado, não vai acontecer nada. É isso? Então, vocês mesmo, não é questão de doutrina, é questão de experiência. Vocês têm essa experiência. Por que que você vai no pastor e pede para o pastor rezar para você? Você nunca fez isso? Toda hora no culto eles fazem isso. É? Então, ah, você acha que o seu, né, pastor fulano é melhor que o fulano? Não, eu acho que o padre Pio é melhor que os dois. Você está entendendo? Então, quanto à Santíssima Virgem Maria, vamos dizer, ela já deu provas dela ser capaz de fazer algo melhor até do que orar por nós. Tá certo? Ela aparece, faz profecias, profecias se cumprem. Né? E, vamos dizer, a sucessão de milagres que acontece em Fátima, em Lourdes, etc., dá testemunho. Quer dizer, você não pode negar todas essas coisas. E você diz, ah, o diabo que está fazendo tudo isso? Ora, os chamados milagres demoníacos, isso aí é confusão. Os chamados milagres demoníacos, eles têm características físicas que os distinguem dos demais milagres. Então, é isso aí. Você lê o livro do padre Adolfo Tanqueray, né, que é os fenômenos místicos contrastados com as suas contrafações humanas e demoníacas. Né? Isso aí existe uma ciência já milenar, tá certo? Que tem, com toda a experiência da Igreja, consegue distinguir uma coisa da outra perfeitamente. Então, a possibilidade da confusão entre o milagre da Santíssima Virgem Maria e o milagre demoníaco é assim, para quem estudou o negócio, é inexistente. É fácil você distinguir uma coisa da outra. Note bem, um milagre, eu já... Vai lá no site do Voegelin-View. Voegelin-View.com.org, não lembro mais. Voegelin-View.com. E procura lá a minha aula, a transcrição da minha aula, o que é um milagre. Isso aí está respondido lá. Você vai ver por que essa confusão não é possível. Hugo Siqueira. Sou aluno novato do seu curso e gostaria de tirar algumas dúvidas. Estou bem novo, tenho 19 anos, e já no ano passado queria assistir às suas aulas. Entretanto, já que um adiamento foi inexorável, peço que o senhor me instrua a respeito das precauções que devo tomar, das principais aulas passadas, a que devo assistir. Não, você deve assistir todas e pela ordem. Tudo isso, às vezes eu mudo a ordem, às vezes eu volto, como hoje mesmo, voltei ao assunto, mas elas têm um encadeamento e uma ordem. Ademais, gostaria que o senhor me desse algumas indicações de livros sobre a Revolução Francesa, pois é um assunto tratado da faculdade, por quase todos os professores, sempre com unanimidade e forma elogiosa aos gloriosos revolucionários. Quais obras podem fornecer a realidade concreta do status quo pré-revolucionário, dos pontos de vista intelectual, ético e social, dos próprios fatos históricos da Revolução? Bom, então, em primeiro lugar, recomendo a você todas as obras de um historiador chamado Augustin Cochin, Cochin, todos os livros que ele escreveu. Em segundo lugar, o livro do Pierre Gachot, Gachotte, A História da Revolução Francesa. Evidentemente, também as reflexões sobre a Revolução Francesa, do Edmund Burke. E, por fim, o livro que eu acho o melhor que já se fez a respeito, que é o do Hippolyte Taine, Taine, Origens da França Contemporânea. Ele dá, onde ali você tem pelo menos 400 páginas sobre o ambiente pré-revolucionário, sobre como era a sociedade na época, né? Então, acho que com isso aqui já dá para você se virar durante algum tempo. Vamos ver. Celina, gostaria que o professor nos explicasse qual é a diferença entre os esquemas fáticos e os esquemas eidéticos. Bom, muito simples. O esquema fático é o que você conserva da percepção originária. É tudo que você conserva, tá certo? Você não pode manipular este conjunto em si mesmo, porque senão a todo momento você teria que recordar todos os detalhes do que foi percebido. Tá certo? Então, o esquema eidético é aquilo que você conscientemente representa daquilo e usa como no restante do seu raciocínio. Embora o esquema fático esteja presente como uma referência na memória, não é com ele que você pode fazer uma demonstração, por exemplo. Na demonstração você vai precisar ter reduzido, né, o esquema fático. Então, tem um acontecimento, tem um esquema fático, aquilo que você conservou na memória, que já é um resumo do acontecimento. E depois, nesse esquema fático, você retira os elementos que sejam intelectualmente repetíveis, que possam se transformar num conceito. E é com esse que você lida. De modo que uma outra pessoa que não presenciou o fato possa entender esquematicamente a que esse fato se referia. Se você tivesse que lidar sempre com o esquema fático, tudo seria intransmissível. Não é possível você descrever um esquema fático. Você sempre terá que operar uma seleção nele. É essa seleção que tira, que gera o esquema eidético, quer dizer, o esquema, a ideia que você conserva daquilo, pretendendo que essa ideia seja a essência do que ali se passou, né? Alexandre Magno. Uma pessoa tem um juízo sobre determinada coisa e expressa esse juízo por meio de um enunciado, ou proposição, diria eu. A pessoa que recebe esse enunciado também forma um juízo, que será tanto mais verdadeiro quanto mais aproximado do juízo formulado pelo primeiro. É isso mesmo? Claro que é exatamente isso mesmo. Aliás, todo o problema está aí. Aristóteles, então, mais daqui, diz que a verdade está no juízo. Tá certo? Isso é certo, mas ela está no juízo e a proposição é uma condensação verbal desse juízo. Quando o juízo, essa proposição é ouvida por uma terceira pessoa, precisa ver se ela formou um juízo exatamente igual ao que você está tentando passar. Tá certo? E aí a possibilidade de confusão é muita. Tá certo? Em geral, ela se corrige através, vamos dizer, do próprio discurso dialético. Você confrontando uma coisa com outra, logo você percebe, você está vendo um desnível semântico qualquer. Tá certo? Mas, em última análise, não há garantia disso aí. Quer dizer, a transmissão perfeita de qualquer conhecimento, ela não existe. Quer dizer, a transmissão é baseada na hipótese de que a outra pessoa é tão inteligente quanto você e que ela raciocina igual a você, percebe igual a você. Esse pressuposto ele é válido na maioria dos casos, mas não é válido sempre. Outra pergunta. O círculo de latência também é aplicável àquilo que não tem existência física, como a justiça, por exemplo? Aí você está se referindo, vamos dizer, a conceitos. Todo conceito tem um círculo de latência, que é o quê? Tudo o que você recorda do esquema fático, né? E que não está contido ali, mas que para você ainda serve como um sistema de referência. Ou dito de outro modo, o que você representa efetivamente na sua mente quando você pensa essa ideia de justiça? Vamos dizer, ela não é expressável na sua totalidade. Então, eu acho que cabe falar de um círculo de latência, sim. Só o que não tem círculo de latência, Deus não tem círculo de latência. Porque Deus é imediatamente tudo aquilo que ele pode ser. Então não há, como diz, Deus é ato puro, né? Não tem potência guardada. Então nesse sentido não faria sentido falar em círculo de latência. Perdi a página 3. Juliano Miller, são 4 perguntas aqui. Tudo o que aprendemos da realidade é simples apreensão, que na verdade não é tão simples assim. Mas no momento seguinte, quando abstraindo, pegamos as imagens já sintetizadas, já carregadas de conceitos e juízos preconcebidos, derivados da nossa opinião sobre as coisas, expressamos através da linguagem nosso pensamento sobre a coisa apreendida. Esse pensamento é uma abstração que descreve muito imperfeitamente a coisa real. É sempre assim. Nós conseguimos nos entender, não porque nós apreendemos perfeitamente o que o outro disse, mas porque nós estamos no mesmo mundo. O mundo é um imenso sistema mnemônico que está à nossa volta, nos ajudando a entender o que nós mesmos pensamos. Tá certo? Quer dizer, o grande erro da modernidade foi achar que está tudo dentro da nossa cabeça. Mas que o mundo é apenas uma coleção de estímulos aleatórios que nós colocamos forma nisso. Eu digo, se o mundo fosse depender de eu colocar forma nele, podia esperar sentado. Ao contrário, o mundo que está à nossa volta, ele tem uma forma, ele nos impõe essa forma, ele impõe, por exemplo, a forma do espaço-tempo, tá certo? Ele impõe as relações de causa e efeito, etc, etc. E nós captamos algo disso aí. Então, é porque nós captamos e porque o mundo tem estruturas permanentes que estão à disposição de todo mundo e nós também somos moldados da mesma maneira, tá certo? É por isso que nós nos entendemos. Nós não precisamos da comunicação perfeita, porque a comunicação é só um... A comunicação, vamos dizer, formal, expressa, é somente uma parte ínfima da comunicação real que existe por baixo disso, né? Você, com todos os estudos que tem hoje, com o negócio de programação neurolinguística, né, isso se torna ainda mais claro. Você tem todo um sistema imenso de comunicação não verbal que, se fosse suprimido, a própria comunicação verbal não faria sentido. Ou seja, nós nos entendemos uns aos outros muito mais do que aquilo que nós somos capazes de realmente expressar. Se você for depender da expressão total do outro, nunca vai dar. Agora, também nós não temos que ficar lamentando, a nossa expressão é imperfeita, etc, etc. Então, a comunicação é deficiente. Não, a expressão é imperfeita, mas a comunicação é muito mais eficiente do que seria se dependesse totalmente da sua expressão. Ou seja, nós sabemos muito mais do que sabemos que sabemos. Né? E este fundo do conhecimento, vamos dizer, por assim dizer, é a própria presença do mundo. E isso ajuda e sustenta a nossa comunicação o tempo todo. Né? Segundo, o erro está em esquecer que pensar é abstrair e que a opinião que temos sobre as coisas são fragmentos de entes reais percebidos por um ente real contingente inserido dentro de uma realidade abarcada por outra realidade transcendente e eterna. Sim, o erro consiste em você reduzir o enfoque àquilo que é expressamente pensado e dito. Hã? Aí você fez a abstração de toda a realidade sobre o quê? As suas frases. Hã? Ora, eu estou acabando de dizer que toda a comunicação depende deste fundo, que não é inconsciente, mas é semiconsciente, né? Da realidade do mundo que está sempre presente e está nos unindo, nos coloca no mesmo lugar, nos faz falar, por exemplo, numa mesma frequência sonora que o outro capta. Né? Se eu falasse numa frequência inaudível, não ia adiantar, tá certo? Como é que toda vez que eu falo, sai na mesma frequência que vocês são capazes de ouvir? Não é uma coisa extraordinária? Né? Outra coisa, sempre que eu estou presente, vocês me veem. Não é incrível? Se a minha modalidade de presença mudasse, né? Ora sou invisível, ora sou visível, ora sou invisível, não ia funcionar. E se toda essa estabilidade da nossa presença no mundo, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Então, por que buscar dentro da mente humana os elos que o próprio mundo nos impõe? Por exemplo, para que inventar que espaço e tempo são formas da nossa mente? Eu digo, Kant disse isso, e onde ele estava quando ele disse isso? Hã? Ele estava no seu espaço interior apriorístico ou ele estava neste aqui? Hã? Ele precisaria estar num espaço objetivo real para ele poder dizer essas coisas. Se o espaço fosse apenas uma forma da mente, tá certo? Ele não poderia estar em lugar nenhum na hora que ele disse isso. Então esse é um exemplo de paralaxe cognitivo, quer dizer, o sujeito, ele está dizendo uma coisa que é desmentida pelo físico pelo fato de que ele a está dizendo. É a mesma coisa que o sujeito disser assim, olha, eu não posso falar, eu não sou capaz de falar, estão ouvindo? Eu não consigo falar. É a mesma coisa. Então, se você pegar só o texto do que o Kant está dizendo, parece razoável. Agora, compare o texto com o fato de que o texto existe e você vai ver que está tudo errado. Então, esquecer a realidade do mundo, esse é que é o problema. É, tudo o que me acontece é, na verdade, o bem, porque o seu fundamento último é Deus e nada acontece sem a sua permissão. Tudo que... Não, isso não é verdade, porque tem pessoas que fazem o mal. E fazem o mal para você também, não é só para mim. Né? Outro dia, uma tal de Air Arabia tirou $1.700 da minha conta. Me deixou numa situação aflitiva. Eu não vou dizer que isso é o bem. Né? Não fui eu que fiz. Né? Eu não pedi para eles fazerem isso. Eu não viajei para a Arábia, nem para o Marrocos, nem para coisa nenhuma. Nem pensei em viajar. E já paguei a passagem. O avião já foi, já voltou. Eu não estava lá. Né? Então, acontece o mal, evidentemente. Agora, o mal existe em função dos pecados humanos. O mal não existe na estrutura do universo enquanto tal. Isso não faz sentido, você dizer. Quatro. Quanto menos fragmentária for a nossa percepção, mais reais seremos. Mas há um limite que determina o ser humano. Só Deus não é fragmentário. Por isso mesmo que eu digo que você tem que deixar Deus refazer você continuamente. Agora, se você ficar... faz questão de inventar uma forma, né, e dizer, eu sou assim, assim, assim, assim, assim, aí, meu filho, você fechou a porta para Deus. Quer dizer que o verdadeiro autoconhecimento é o conhecimento da sua alma como uma coisa vazia, né, que está na mão de Deus. Por assim dizer, é o conhecimento, é o eu sem forma. Qual é a realidade desse eu? Esse eu é o eu que fala com Deus. Por quê? A capacidade de conceber a infinitude você tem. A capacidade de entender essa coisa, tudo que eu expliquei sobre a possibilidade universal, você também tem. Então, esta capacidade máxima determina o quê? O seu dever. Se você é capaz de fazer coisas desta altura, né? Então, isso é o melhor que a sua inteligência pode fazer. Então, você tem a obrigação de fazer. Então, você tem que se, você tem a obrigação de se colocar neste nível. E saber, vamos dizer, que as várias formas que você adquiriu, em geral, serviram para o pecado e para o mal, evidentemente. Porque se você tivesse, quer dizer, nós temos, por que que nós temos esta capacidade de nos moldar, por assim dizer? Hein? Porque Deus nos fez com a sua própria substância e infundiu em nós algumas capacidades divinas, entre as quais essa. Nós podemos até certo ponto nos criar a nós mesmos, só que ele avisou, olha, você é capaz de fazer isso, mas é melhor você deixar eu fazer. Hã? Então, a inventividade máxima consiste em não inventar nada e deixar Deus inventar. Agora, se você preza muito as suas invenções, as formas que você adquiriu, a sua linda personalidade, etc, etc, daí você fechou a porta. Então, você vê aqui, na tradição cristã, a figura mais nobre por Jesus Cristo é a Santíssima Virgem Maria. O que a Virgem Maria fez? Ela não fez nada. Hã? Ela não disse, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Veja que coisa. Hã? Eu serei não o que eu quero ser. Eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Por quê? Eu não sei nada. Eu estou aqui, eu não dou palpite. Hã? Esta é a suprema perfeição humana. Está entendendo? E é a criatividade máxima. O que que ela fez? Ah, ela, aqui, ela fez alguma coisa, ela pediu para Jesus Cristo fazer um milagre. É. Então, mas pediu para ele fazer, não foi ela que fez, né? Então, você vê que coisa, né? Quer dizer, essas pessoas não querem, né? Que a gente tenha veneração pela Virgem Maria. Ah, é, faz que nem ela fez. Vamos ver se você consegue. Quer dizer, mas ela é a primeira e mais clara amostra da suprema genialidade humana, né? Deixar que Deus haja, né? Eu não estou aqui fazendo nada, eu só faço o que Deus manda, né? Quer dizer, se vira como se fosse uma matéria plástica, tá certo? Daí as pessoas vão dizer, ah, a sua personalidade ficou mais bonita, né? Não, ela vai, terá ficado mesmo, só que não vou você fazer. Ah, ficou? Não estou nem sabendo. Você está entendendo? Né? Eu acho que é isso aí. A ciência capta verdades e dá nomes a elas, mas esse nome será corresponder ao seu fundamento ontológico? Não, jamais. Por quê? Uma ciência é um ponto de vista determinado. Ela recorta um determinado campo de fenômenos e demarca um específico ponto de vista que consiste de um conjunto articulado de questões e de métodos para responder essas questões. E ela só pode operar dentro desse campo. Então, isso aí ela não pode ter a mais mínima pretensão de que isso constitua, vamos dizer, a verdadeira substância ontológica dessas coisas. Não. Porque nenhuma ciência estuda coisas. Ciências estudam fenômenos. O que são fenômenos? São aparências. Quer dizer, a ciência no sentido que, sentido restritivo que a coisa adquiriu na modernidade. Na verdade, para mim, não tem ciência mais certa do que a metafísica, falar essa coisa mais óbvia. Se não tem ela, não tem nada mais. Então, isso é ciência, o resto é imitação. Bom, então acho que foi. Por hoje é só mesmo. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Outra coisa, os que pegaram o curso atrasado, aliás, atrasado, não tem atrasado, você pode pegar a qualquer momento. A ordem das aulas é muito importante. Se você está assistindo a aula presente e ao mesmo tempo está recompondo, a partir da primeira, você vai ficar com dúvida, um monte de coisa, ótimo. Isso aí vai criar uma tensão, porque você não vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer, mas esta tensão é preparação para a aula. Você tem uma expectativa quanto ao que vai acontecer na aula. Essa expectativa, quanto mais clara for, melhor para você. Mesmo que eu diga na hora uma coisa completamente diferente. Por exemplo, esta de hoje, ninguém esperava. Todo mundo achava que eu ia falar da simples apreensão, continuar com aquele negócio. E, bom, eu ia. Mas tem uma outra coisa que me ofereceu uma urgência maior, um motivo de ordem moral. Tá certo? Então está justificada a minha quebra da sequência. Tá? Então, até semana que vem. Muito obrigado.